agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa primeira emissão de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou aqui contigo para mais 30 minutos, pelo menos por cada edição, porque cada edição, sendo duas, faz 60 minutos de alma portuguesa. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com são as duas vias pelas quais nos pode enviar o seu pedido. Pedir aquele fado que é especial, que lhe enche a alma, de emoção. Vamos dar início ao nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, com três bonitas vozes. Rosa Enjeitada, na voz de Maria Teresa de Noronha. Logo depois ficamos com Tristão da Silva, Aquela Janela Virada para o Mar. E terminamos esta nossa primeira seleção. Esta nossa seleção com Bairro Alto, na voz de Carlos do Carmo. Três grandes fados, três grandes fadistas para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, 100% em português. Anos que eu viva não posso.

amante não aparecer, a triste severa, sempre fiel. Chamou a tia Macheta, velha alcoveta, para saber dele. Chamou a tia Macheta, velha alcoveta, para saber dele. A veia pegou nas cartas, sebentas fartas, de mãos tão sujas. E antes de as embaralhar, pôs-se a grasnar como as corujas. E antes de as embaralhar, pôs-se a grasnar como as corujas. Ele não vem, minha filha, filho, a espadilha, há maus agouros. Há também uma viagem, um personagem, a dama dois. Há também uma viagem, um personagem, a dama dois. Este conde é o meu fraco, toma um pataco, tia Macheta. A velha guardou as cartas de sebo fartas sob a roupeta. A velha guardou as cartas de sebo fartas sob a roupeta. Caíram três badaladas, fortes, pesadas, três irmãs gêmeas. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. O fidalgo não voltou, se deram esperou até ser dia. O fidalgo não voltou, se deram esperou até ser dia. E desde nessa noite que existe o fado triste da moraria. E desde essa noite é que existe o fado triste da moraria. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Das vielas estreitinhas, onde o fado já morou. Adeus, meu bairro de encantos, dos teus mais lindos recantos, só a saudade ficou. Adeus, moraria. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. Adeus, trapeira modesta, das sardinheiras em festa e dos beijos ao luar. Adeus, taberna bizarra, onde nas noites de parra guitarras iam chorar. Adeus, moraria. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. Chegamos ao fim da nossa primeira emissão de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Pois é, mas às 19h, às 19h30, estamos de volta para mais 30 minutos de alma portuguesa. Conto consigo para ficar connosco nesse mesmo horário, às 19h30, com mais alguns minutos deste nosso tutor português. Porque sabe sempre bem ouvir aqueles que trazem o nosso tutor português sempre mais perto de nós. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. Duas portas de ligação estão sempre abertas para si, onde pode deixar o seu pedido, indicando-nos o fado, o fadista e, claro está, se quer ou não dedicar a alguém. E também se tem alguma preferência pelas duas edições, indicar-nos em que edição prefere que o seu fado faça. Vamos terminar com Saudade, Silêncio e Sombra, na voz de Teresa Tarouca. E ficamos mesmo para terminar esta nossa primeira edição de hoje com Foi na Travessa da Palha, na voz de Lucília do Carmo. Tudo bem? Daqui a pouco estou de volta para mais 30 minutos de alma portuguesa consigo aqui na Rádio Antena 1. Até já! Silêncio e sombra.